3, Bruno 5-3, decolou aos 4-5, sem o controle, Bruno 9, decolou 8. Tá 9-8. Bom dia, tá 3153, contato radar na decolagem, suba e mantém nível 360, pro ideal. Positivo, 360, atualizar 340, aceito 360, obrigado. Ok, tinha sido autorizado 340? É, mas aceitamos o 360, que era o inicial. Tá ok, eu vou só confirmar com o ICIF que aqui pelo meu sistema tá autorizado aqui nível 360, mas eu vou confirmar com o ICIF. Ok. Com Delta Guard para autorização de tráfego, altímetro 1013. Eu já peguei o EB67 pela base, Brasília 340. Aguarde um minuto. Solo Salvador, total 9911, pronto para o táxi. 3 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, alterna Maceió. O total 9911, confirme os dados do POB, autonomia alternada. 3 POB, 2 horas e 30, alterna Maceió. Autorizado o táxi via Juliette Alfa Charlie no ponto de espera da 1018-6, total 9911. Juliette Alfa Charlie, torre 1018-6, ponto de espera 190. 9911. O Recife confirmou seu nível autorizado, é o 340. 340, depois eu falo com ele, obrigado. 1804, passa nível de voo 140, chame agora o centro Recife, na frequência 1288, alterno 3325. 288, confirme a secundária? 13325. 3325, voo no 804. Afirmativa, aguarde um minuto, 329. Agora autorizado, chame para o táxi. Camarada. Solo Salvador, o Papa Mike é com Índia, bom dia. Mike é com Índia, bom dia, prossiga. Mike é com Índia. Controle Salvador, Rio 9641. Rio 9641, contato radar, sub manter nível 310. Mantenha a saída mão. 500, contato radar, vai subir para o 310, perfil da saída Momo, Rio 9641. Serra Índia, uniforme Papá, Mike é com Índia. Vai, 500 pés, GL, Mike é com Índia. Gente, pode confirmar a distância dessa localidade, Salvador? Afirmativo, 23 milhas. Gente, o nome da localidade? Serra Índia, uniforme Papá, L. da Ford. De ponto da Ford, aguarde coordenação, Mike Eco Índia. Guardando Índia. Mike Eco Delta, aguarde coordenação, senhor número 1, 2, 3, 4, para cópia. Diz que hotel Eco, qual local está estacionado? 4, Pátio 3, ciente, aguarde coordenação. O senhor é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a cópia de autorização. Aguarde, o filme até 1013. Controle Salvador, muito bom dia. 922 da Gol, informação é aquilo. 210 para 150. O 922, bom dia, senhora identificação, chegada Mari, desce manter nível de voo 050, altímetro no 013, ou no 922. 050-63, 922. O 360 via Upper Whisky 58, pista 10 com curva direita, Gole Gonza, controle 119-8, torre 118-6, o transponder 5027, voo no 897. Gol 897, cortejamento correto, reporte para acionamento e pushback. Reportarei, Gol 897. Salvador, é o Papa Romeu, Mike Tango Lima. Mike Tango Lima, prossiga para Salvador. Fugente de autorização, 280 Teresina. 280 para Teresina, guarde a coordenação, agora é o número 6 para a cópia, 1013 no altímetro. Guarda. American Airlines 980 Red Cup Aquarius. Red Cup. American 980 is cleared flight level 410 to Recife via Upper Risk 88, runway 10 for departure after takeoff, turn left and perform Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, Aracaju transition, Alpha Charlie Juliet transition. Skog 5061, approach control 1198, tower 1186. American 980 is cleared to CPAP flight level 410, upper Whiskey 58, runway 10, left turn, Puka departure, Aracaju transition. 5061, the Squawk, 1198 for departure, and 1186 for tower. Yeah, Redback's correct, reporting you ready for push and start, American 980. We are ready for push and start, American 980. Roger, so you're cleared for push and start, reporting for taxi, American 980. Cleared to push and start, and we'll call you back for taxi. Web Jet 6709, copia. Delta 4. 6709 para Brasília 340, rota Peru 17, decola da pista no zero, curva direita, saída gole, transição Ofito, controle 119 decimal 8, torre 1186, acione 5060. Brasília nível 340, via Peru 17, saída gole, atenção Ofito, controle 1198, código 5060, web 6709. Webjet 6709, o cotejamento está correto, reporte para push e acionamento. Boa tarde. Mike Eco Delta, cópia. Mike Eco Delta, para cópia. Mike Eco Delta, autorizado para a plataforma Manati, 500 pés, decola da pista 17, curva direita no axé, controle Salvador em 119 decimal 8, torre 1186, acione 0115, Mike Eco Delta. Cotejou foi o Mike Acuíza, o solo. Mike Acudelta está pronto para cópia. Mike Acudelta para a plataforma Manati, 500 pés, decolada 17, curva direita no axé, controle Salvador 1198, torre 1186, acione 0115. Controle Salvador, bom dia, total 9911. Bom dia, total 99 no 1, contato radar, tá livre de subida até o nível 310, mantém a saída pouca. 310, saída pouca, total 99 no 1. Só, Mike Eco Delta. Tá o seu destino é Alagoinhas, confirmando. 119, 19 a bordo, 4 horas e 20, Fernando Galhão para o país. 3179 autorizado à direita, o táxi no ponto de espera da 10-118-6. 118-6, Polo 6709, gate 1, puxa acionamento. Autorizado no gate 1, chame para o táxi, o WebJet 6709. Tomara. 6-3, igual 922. Semana? Gente, aguarde coordenação, o Mike Eco Delta. Total Salvador, voo no 897, posição 10, pushback acionamento. Voo no 897, assim que a aeronave da American Airlines cruzar sua retaguarda, inicia no 10. Gente, assim que a American Airlines cruzar a retaguarda, iniciaremos, voo no 897. Mike Eco India, autorizado para o heliponto da Ford, 500 pés, decola da pista 17 com curva esquerda no corredor forte. Controle Salvador é 1119 decimal 8, torre 1186. Acione o código 0117. Mike Eco India, decolagem da 17 na ponte curva esquerda, corredor forte. Controle 7980, torre 10860, transponder 0117, Mike Eco India. Correto para acionamento 118-6, marca com Índia. 118-6, Índia. Salvador, 13979, ponto de espera da 1-0-1. 13979, autorizado. Obrigado, alinhar e decolar pista no 0, vento 090 graus 049. Alinha e decola, dá 10, tá 3179. Torre Salvador, papapapa, Mike, bom dia. Alfa Mike é com Índia, torre, prossiga. Bom dia, torre, Mike é com Índia no pátio 4, estacionamento, conforme com 04 no TV. Gente, TV 04 autorizado, acionar, reporte para o táxi, Mike é com Índia. Bom dia, Santos 3304, acione identificação. Autorizado chegada a Bonf, desse mantenha o nível 040, altímetro 1013. Você descendo 040 na chegada Bonf, 3304. American 980, clear taxi via Alpha, correction, via Tulet and Alpha at the holding point 118.3. Tulet Alpha 118.3, American 980. Mike Queen autorizado táxi e alinhar, pista no site, reporte alinhado pronto, capitão. Alinhado pronto, é. Bravo uniforme, aguarde autorização para Petrolina, altímetro no 03. O Salo já postou a autorização do Mike Tango Lima? Ainda não, aguarde. Salvador, bom dia, TAN 3179, passa 2000 pés na sua escova, na sua escova. Bom dia, TAN 3179, contato radar, submantém o nível 340, foi da proa de Dael, 3179. Para o 340, sem restrições, curva na direita, Dael, 3179. Portal 9911, passa nível de voo 120, chame agora o centro Recife, frequência 12685. Alterne 12545. 2685, 12545, centro Recife, obrigado, até bom. Portal 9911. Até um bom dia. Obrigado. 76709, 152 a bordo, 3 horas e 20, alterna com 20. Confirme o POB, o objeto 679. 152. Aguarde a passagem de uma aeronave da American Airlines à direita. Após, prossiga para o ponto de espera e lá 118.6. Gente, após a American, ponto de espera 118.6, né? 709. Chegada Bonf, desça e mantenha o nível de voo 050, altímetro no 013, tá 3.063. 050, é o nível 3.663, estamos com a informação 1 kg. Está autorizado o final RNAV, é reporte estabilizado. Reportarei estabilizado, 922. Checo Delta, cópia. Em outros pés, decola da pista 17. Após a decolagem, curvará à esquerda no corredor forte. Controle Salvador em 119.8, torre 1186, acione 0, acione 5063, Mike Eco Delta. O Índia decolou aos 1100. Golpe curvada esquerda, reporte cruzando o eixo da 10028. Curvada esquerda, reportará índio. E agora, 118.6. Solo Salvador, gol no 897 para o táxi, a bordo 178, alterna Campinas com 3 horas. 17, Mike, cuidado. Autorizado o táxi no ponto de espera da 10, chame 118, décimo meia. Ele táxi para o ponto de espera da pista 10, quando lá torre em 118, décimo 60, 10897. Report right to taxi. Ok, understand, you want us to hold here or taxi to hold short? We're not ready for takeoff, American 980. Para Teresina, o nível de voo é o 280 pela rota Peso 20. Decola da pista 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Flock. Controle Salvador em 119, decimal 8, torre 1186, acione 5050. Ok, 280 para Teresina, conforme rota, decola 10, Momo, Flock, 198, ao controle 5050. Qual é o seu pátio, Marcelo Lima? Nós estamos no pátio de carga aqui, meu infraero aqui, meu pátio de correr. Autorizado acionar, chame para o táxi, Mike Tango Lima. Ok, vai início, você vai chamar o táxi, Mike Tango Lima. Olá, 7709. Gol no 897, autorizado o táxi via pátio principal. Vai prosseguir via pátio principal, seguindo a aeronave da Webjet. Via pátio principal, retaguarda da Webjet, o gol no 897. Web 6709, autorizado prosseguir seu táxi via Índia no ponto de espera 118 decimal 6. Via Índia, ponto de espera 18.6, 6709. Whisky Hotel Eco, pronto para cópia. Final 10, voo 922. Voo 922, complete final RNAV, passa servidor 366, chame torre 186. 186, até daqui a pouco, 922. Hotel Eco, autorizado com fone, 850, 360, sobe na Eldiné, decolada 10, corrigida após controle 108-198, 2-196, e aciona 5052 Eco. Torre 118-6, chame para acionamento. Mike, Whisky Hotel Eco. Tá pronto acionar. Livre acionamento, chame táxi, Whisky Hotel Eco. Camarada. Mike Bravo Uniforme, qual pátio está estacionado? 03, condições de curva à esquerda de imediato com cruzar o campo sobre a cabeceira 10? Afirmativo. Autorizado curva à esquerda, cruzamento do campo sobre a cabeceira 10, reporte liberando o eixo da 10028, Mike Eco Delta. Ok, reporte liberando o eixo da 10, Mike Eco Delta. Corre, bom dia, web 6709, ponto de espera, pronto. Objeto 6709, mantém o ponto de espera da 10. American 980 is ready. 980, go straight ahead and maintain position back at the aircraft by web company, okay? Okay, understand. Taxi, hold short behind the web jet. Affirmative, number 2, hold the point runway was via American 980. American 980. Torre Salvador, gol 97, ponto zero, pista 10, pronto. 897, ciente como número 3 no ponto de espera, mantém o ponto de espera. Gol no 897. Manterá como número 3, gol no 897. Salvador, Mike Eco Delta já livrou o eixo da 10. Mike Eco Delta, visual com a aeronave, chame agora o controle, 119.8, tem um bom voo. Obrigado, 119.8, graças. Voo 1922, check trem, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 105 nós, informa cabeceira deslocada 90 metros. Livre posto na pista 10, gol 922, sem da cabeceira. Webjet 6709, visual com Boeing da Gol na final da 10. Temativo. Após a passagem do mesmo, alinha e mantém pista 10, o Web 6709. Após a linha, mantém a 6709. 8, decimal 6, ajustando 03, número 4, para decolar. Ok, número 4 para decolagem, Juliette Alfa, 18.6 no ponto de espera, obrigado. Até lá, seu escutar. 7 do tráfego. Controle Salvador ao Delta, Mike Eco Delta. Siga Mike Eco Delta. Ok, só solicitar por direto até o destino, é a 041. Autorizado, 041, Mike Eco Delta. Grande, grato, Delta. Eco Delta mudará a 500 pés? Afirmativo. Sim. No solo, 121, décimo 9. Libera, pessoal, Mário. O 922, será que é pouco? Sim. Então, 3304, aposto pelo Lourdes, para 2000, ajuste 10 no 3, autorizado final, reposto estabilizado. Ok, aposto pelo Lourdes, desce para 2000, com 10 no 3, reposto será estabilizado. 22, consiga táxi via Alfa, reporte dentro da Juliette. Alfa, reporte dentro da Juliette, 922. Mike Eco Índia, confirme chamado para o pouso. Mike Eco Índia, no momento no sobrevoo de da Ford, Serra Índia, Tatão Reforma. Pouso no destino Montina em mais 12 minutos. Mike Eco Índia. Para sobrevoo na área, Mike Eco Índia, confirme. Afirmativo. Sobrevoo na Ford, Serra Delta, Uniforme, Tatá. Sente, reporte para regresso. Reportará a Índia. Ó, 3663, até já passou a posição bom. Autorizado nível 040, então 3663. 040, 3663. Controle, Mike Eco Índia, 360 direita, mandando 510 para onde era? Mike Eco Índia, informa o tráfego na posição de 9 horas, meia dúzia de milhas, Sierra Kilo 76 no rumo nordeste, mantendo 500 pés. 760, Mike Eco Índia. Sierra Kilo 76 mantendo 500 pés. Saída do pote 3. Reportará na saída do pote 3. Visual com o tráfego no sentido oposto. Não, ainda não visual, se autorizado, acende para 1000 pés. Mike Eco Índia. Autorizado 1000 pés. Autorizado, acendendo, Mike Eco Índia. Cruzado no momento, 600 para 1000. Mike Eco Índia, visual com tráfego na posição de 12 horas, 4 milhas, Mike Eco Índia. O Índia é o tráfego que acende para 1000 pés, não visual. Sente. Controle Web 6709, bom dia. Mike Eco Índia, Delta, tem quanto visual manter referentes visuais na proa 360? O Delta está visual com a aeronave 12 horas, afastada 3 milhas, aproximadamente a 1000 pés. Sente, Mike Eco Índia, com visual com tráfego na posição de 12 horas. Mike Eco Índia, visual com tráfego, eu vou mantendo o meu pés. Sente. Controle Web 6709. 709, contato radar, subo nível 340, saída agora e transição fita. 34, valeu fita. Batalha autoriza outra 3663, descer via? Autorizado via para 2000, ajustando 0 no 3, já posso estabilizar no localizador. Reportagem estabilizada no localizador, 3663. Estabilizado, 3304. Complete final, chame torre, 1286. 286. Torre, bom dia, está 3304, agora uma milha para o Índia Serra. 2304, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 10, informa cabeceira deslocada 90 metros. Gente, pode confirmar o vento? 130 graus com 07 nós. Gente, aguardando. Com Índia, mantenha 1000 pés, ingresso no corredor Interlagos, reporte rotatória. Reporte rotatória, mantendo 1000 pés, Índia. Zero, have a nice trip. 11982, America 980, thank you so much. Controle Web 6709? Siga. Apresentador de Ocito? Mantenha o perfil Web 6709. Confirme? Mantenha o perfil da saída Web 6709. Gente. Departure, bom dia, American 980, passing 3500 for 412. American 980, radar contact on departure, climb flight level 410, book a departure. Book a departure 410, requesting final 330. Standby. Controle Salvador, bom dia, gol 1605, passando 1160 para uma central. Na final 90? Afirmo, visual. Faz a passagem do mesmo, alinha e mantém pista 10, gol no 897. Faz passagem 02, alinha e mantém pista 10, gol no 897. Atenção, gol no 605. Gente, aguardando, gol no 605. Web 6709, passa nível 120, chame Recife no 288, até a norma 3325. 288, 3325, obrigado. Libere a direita, chame o solo, 121, décimo 9. Sim, liberando 219, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, ou Papa Papa Mike é com Índia? Papa Papa Mike é com Índia, continue a aproximação, aguardando autorização para o cruzamento, informo... Tráfego a uma milha do externo, vai aguardar o pouso do mesmo para acertar o cruzamento, ok? Ok, centro do tráfego. Após o cruzamento ser autorizado, o Índia prossegue DCT para o destino Ondina, mantendo 1000 pés. A torre está ciente do destino do Mike com Índia, aguardando para o cruzamento setor norte. Ok, graças, foi. Gol no 897, autorizado decolar, pista 10, vento 120 graus com 07 nós. Gol 897, decolagem, pista 10. Mike Eco Delta, confirme o estimado para pouso. Mike Eco Delta, confirma o Juno 133. Juno 133, copiada. Curva à esquerda, 360, aguardando o pouso da aeronave, dá uma pista 10. Mike Eco Delta, aguardando com a mão da esquerda para o pouso da aeronave 10. Mike Bravo, uniforme autorizado, reporte para ingresso.